Em Quebec Serra, autorizada a decolagem pista 17, vento no 60 graus, 09 nós. Alô, meu Papa Vitorin, já decolou as 36, chame o controle 1208. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Papa Vitorin já decolou no momento, cruzando 2000 pés, efetuando o desvio à direita para levar a formação. Gente, Papa Vitor Índia, contato radar, Sabel 410, saída Puca. Saída Puca, Papa Vitor Índia. Quando tiver condições de curvar à esquerda, curva na Prodigão. Gente, quando pudermos, vamos curvar à esquerda, Prodigão, Papa Vitor Índia. Salvador, muito bom dia, o azul 4060, com a informação Papa, descida para o 150, passando o 210. Boa 4060, descida até o nível de voo 050, direto Itape. Direto Itape 050, azul 4060. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Lima Alfa Yankee. Bom dia, Lima Alfa Yankee. A sua identificação, descida até o nível de voo 060, chegada a Mário. Gente, identificou, desce ao 060, chegada a Mário, Lima Alfa Yankee, cruzando 220. Controle Salvador Papatango, Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra. Decolada 17, senhor. Solicita proa de morro em ascensão para 2500 pés. O Quilo Quebec Serra prossegue 1000 pés, viu, corredor axé, reposta solo da barra. Sente, Serra. Quilo Quebec Serra está autorizado, dá presente, voa direto, morro São Paulo, 2500. Grato, Serra. O Papa Romeu Lima, Alfa Yankee. Escuta, prossiga. Passou vento radar para sequenciamento, proa à esquerda, proa 345. Está limitado 5 minutos nessa proa, pode assume Itape. Esquerda 345 por 5 minutos após Itape, o Lima, Alfa Yankee. Corrigindo, escute a informação Romeu e retorne para a cota. Bom dia, tá 3191. 3191, escute a informação Romeu, retorne para a cota. Ciente, isso é para 50, eu levei. Desce para 4000, ajuste no 097. Alô, 3295, tá ciente da Romeu, autorização Guarulhos. 3895, autorizado Salvador Guarulhos, via Upa Zulu no meio após Bravo até Zulu após Trive, restante conforme a rota do plano, nível 30340, realiza o perfil da Cidadel, leve a bridge, decola da pista no zero, primeira curva à direita, aciona 5155, controle 120, decimal 8. 5155, Guarulhos, nível 340, seguindo o Upper Zulu no 6, BHZ, direto Trive. A nossa saída da El Leda Bridge, decolando da pista 10, curva na direita após a decolagem. 5155, código transponder. Comando 308 ao controle, cortejo 3895. 1208 ao controle, 3895. Cortejamento correto, reporta pronto no 02 para pushback acionamento. Reportará 3895. Solo, tanto aí, 191 agora, centro da Romeu está pronto para a cópia. Então autorizado Salvador Galeão, via Pesolona 0, após Esmato, após DCT Lúvito, após DCT Bravo, Bravo Charlie, o restante conforme a rota do plano, nível autorizado é o 360, realiza o perfil da saída da aero, Leda, após Leda voa bridge, aciona, correção, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, aciona 5171, controle em 120 decimal 8. É, não foi copiado, poderia poder repetir a autorização, tá 1-1, assim, copiando aqui no 06. 3191, autorizado Salvador Galeão via Opensulu 10, após SMAP, após DCT Lúvito, após DCT Bravo, Bravo Charlie, restante conforme a rota do plano. Nível autorizado é o 360, realiza o perfil da saída da El Leda, após Leda voa Brite. Decola da pista 10, primeira curva à direita, aciona 5171, controle em 120 decimal 8. Aprovado para Guarulhos nível 360, via APZULU 10, ESMAP, DCT Lúvito, DCT Barbacena, após conforme rota do plano. Sai da decola da 10, com curva direita, da Eoleda, Bridge, 5171, 1208, OTAN 3191. Protejamento correto, confirmando o portão onde se encontra? É o 06, senhor. Gente, cotejamento correto, reporte pronto no 06. O então 3191. 3101, reporta lá. A descida está autorizada para 2.000 pés, o ajuste ao 0.07 livre, o LS reporta estabilizado. 1.017, reportará estabilizado 2.000. Opa, Paquilo, a descida está autorizada para 3.000 pés. 3.000, aqui, ó. Quanto ao Papatango Victor Bravo Whisky, escute a informação, Romeu. Completa a esquerda pro 230. Esquerda 230, Kilo. Seu Bravo Isso confirmando a radial ideal de saída e quantas milhas se afasta? Autorizado o acionamento, pushback coordenação de solo no 02, o 3895. Já tem a radial ideal de saída e a distância? Quanto se afasta? meia milhas, o Bravo Kilo Whisky, o Fixo Bravo Whisky. O T520, now turn right to top position. Right top position, 35-50. O Papatango Victor Bravo Whisky aguarda mais um minutinho para a copa. Do pátio, Victor Bravo Whisky. Prossiga Lima Alfa, que a descida até 4 mil pés com ajuste no 0 no 6. Prossegue a 4 mil, ajuste no 0 no 6, Lima Alfa. Bravo Whisky, se poderia me informar se Teixeira de Freitas é dentro da terminal Porto Seguro? 5220 down to 4000 feet, can it 1017? 4000 1017. Papá, Kilo, agora completa a esquerda pro a 200, aguardando o final pro bloco. Esquerda 200, aguardando. Pra 2000, Kilo? O Leão Papá Kilo está autorizado, 2000, atente a tráfego agora, interceptando o bloco, cruzando 2300. É um Embraer 190. Muito obrigado. Ah, pronto para o dispensamento no 06. 3191 autorizado no 062. Autorizado, reportado. Preciso 40. 60. Positivo azul 4060, completa final, checa o trem, chama 2 e 1, 1 no 8, decimal 6, bom pouso. 76, obrigado. Torre azul 4060. Azul 4060, com a aproximação, checa em pouso. Baixa pra lá. Azul 4060, tráfego avistado, autorizado por uso pista 10, vento no 50 graus, no 09. Que legal no 017. Legal, eu vou 4060. 50, repassarei teu. O Lima Alfian, que descida para 2000 pés, ajustado no 017. Desce para 2000 no 017, o Lima Alfian aqui. Estou em contato com o centro aqui. E aí a gente paga a sua conta, ok? Está ali o acionamento, estou aguardando a conta. Ok, Papatinho, agora com a torre de comando 1862, até o bom posto. Obrigado, amigão. O Lima Alfianc 2000 está livre de LS, forma estabilizada. Gente, 2000, reporte estabilizado, Lima Alfianc. Posto aproximação, reporte para São Marcos do Esteno. Legal. Você vai ser autorizado acionar e puxa o BK no 3, no 3, no 777. Gente, aguardando, 777. Para o táxi, 3895. 129 a bordo, Galeão, 4 e 10. táxi Índia Alfa no ponto temperatura em 198, decimal 62, que é negando 0 na 7. Índia Alfa, ponto espera 128, 132, 95. Tá. 2006, clear, é o telefone. Olha. Sapatango Victor Bravo Whisky, pronto, cópia. Tem estimado para o táxi? Pronto, senhor. Tá com 1 segundo. Estou no meio de 4 horas, alterna o Guarulhos. Está pronto agora. Alternado? Guarulhos, São Paulo, Guarulhos. Ciente, autorizado o táxi, Índia Alfa, no posto espera, chama a tua em 198, decimal 62, que é negão na 0, 16. Índia Alfa, posto espera, 186, 10, 16, estado. Vai, é o táxi. 1777 da Gol, não me escuta? Você escuta 1777. Ciente, passará após 321 no Datan, sua retaguarda taxiando, após o mesmo que se encontra agora no através do portão 612, está autorizado o acionamento pushback em coordenação com a equipe de solo, chama para o táxi, após o 321 no Datan, que está iniciando o táxi no portão 612. Ciente, então após o TAN está livre, portaria em táxi, 777. Paulo Salvador, Azul 4060, livre a pista. 4060, táxi Fria Alfa, reporta antes da Juliette. Inicialmente vai manter a posição antes da Juliette, ou 4060. Gente, Fria Alfa, manter a posição antes da Juliette, ou 4060. O Victor Bravo Whisky na escuta. Victor Bravo Whisky, autorizado Salvador Teixeira de Freitas, rota direta. Inicialmente sai a 1000 pés no corredor Axé, decola da 97 com curva à direita. Aciona 5600, controle 120, decimal 8, está restrito a 1000 pés inicialmente. O restante da subida em coordenação com o controle Salvador. Não. Frequência para coordenação local, Serra. Acionamento correto, chame correção para acionamento e táxi, torre 198 nesse momento. Táxi, agora com a torre, 1862 até o meu posto. 1862, é grato, Limão 100 aqui. Torre Salvador. Boa tarde, Papa Romeu, Lima Alfa Yankee. Lima Alfa Yankee, continua aproximação, reporte externo, forte pista livre. Gente, prossegue na aproximação. Repórter externo, Lima 100. Triplo 7 na escuta? Escuta. Um triplo 7, colhendo o recife de solo, tem um traço da Azul ingressando agora no pátio. Vai parquear para o portão 01, após o parqueamento, puxa a chama táxi. Gente, após o Azul, chama de táxi, 0060 Juliette, 01 no portão. Livre para ingresso? Afirma, Juliette 01. Juliette 01 no Azul 4060. Mais Juliette Romeu, copia? É, sobrevoo Salvador, qual área? Não copiei. Estou externo, Lima Fianchi. Lima Fianchi, agora de pista livre, questão de aproximação, cheque trem de pouso. Ciente, agora pista livre, Limão 100 aqui, trem de pouso, baixado para lado. Lima Pampa Quilo, no solo 56, e piso pela direita, confirme pátio. Apaité. Ciente, livre piso pela direita, chama o solo 1219. Muito obrigado. Zona 01 no 5 padrão, na base, Copa B. Irmão, autoriza para o norte. Controle 1208, acionamento táxi, torre 1812. 150 graus, 079, autorizado pouso pista 120, que negar 10 no meio. Ok, ciente, pouso autorizado, ciente das condições do Limão 100. descendo, tá, aqui neste momento. Bom dia, Lima Paquilo, vai por Zangares. Sim, Lima Paquilo, chamante, tá com Juliette. Juliette. Ué, 118. Good day. Good day. Saudação, Simone 35220. 35220, continue approach, check land gear, pode passar em auto market. I'll report and I'll check. Mantenha a posição, viu? Tô bravo isso. Orientou para aquilo, vai ingressar no pátio 1, no contornar, Lima mais Quebec, na Quebec que reporta. Pátio 1, confirma dele, afastamos dele. 2895, alinhar e manter cabeceira 1-0. Ali mantém o 3295. Contorná-lo, ingressar na Lima após Mike e Quebec. Lima para aquilo, copiou? Lima, Lima e Quebec, e a parte Lima, Mike e após Quebec. Lima, Mike e Quebec. Lima, Alfa Yankee no solo 58, qual parte do destino? Te libera a direita e chama 121 na décima 9. Bravo Whisky decola ao 59, persegue corredor Axé, 1010 e chama o controle 120, décima 8, bom voo. 7, curva direita, corredor Axé, chama controle 208, recido 1000 pés. 73895, livre decolagem da 10, vento 130 graus com 09 nós. Tem, livre decolagem, 3895. Que corredor Axé, 1000 pés? 7, corredor Axé, 1000 pés. 220. Para o táxi eu vou no 777, 133 a bordo, 2 horas 52, alternado com 133, táxi direito, gente alfa, pode esperar da 10 torre, 1186, altimetrou no 0 no meio, vamos 77. Gente alfa, pode esperar 286, 77. Gilete Romeu, reportou o plano para o táxi. Tive a gase para iniciar a decolagem, Mac Gilete Romeu. Oi, bom dia, tá 3190, pode esperar da 1-0. 3191 após o ATR da trip na curta, alinhar e manter a cabeceira no 0. Gente, após o ATR aqui mantém na 1-0, tá 3191. São 3895, decola de Salvador 01, no controle agora em 120, décima 8, bom voo. 08, bom serviço. Controle de Salvador, tanto 3895, decola na Dael, passa 1700. Contato de vigilância 3895. Ok. Turn your right and call ground 121 decimal 9. Turn your right to ground 121 decimal 9. Off fora. Aqui de volta meio da cola aos 02, controle agora em 120 decimal 8 com o Pro Norte, tem bom voo. 120 decimal 80, grato pelo regresso. Salvador Gol 1-777, gostaria de mandar. Gol 1-777 após a rolagem do R2 da TAM, alinhar e manter, cabeceira 1-0. Após a rolagem, alinhar e manter. 1-777. Alpha Kilo Apom 3, 5-5-2-2-0. Não. É, mas ela tá apertada. Valeu, Neto. Um abraço, galera. Outro. Autorizado decolagem fiscal no zero, vento 130 graus, com 7 nós. Está decolagem da 1031 no avião. Samuel, se autorizado da presente sobre voo em Valéria, a pro ideal 270. Tá livre. Livre, gato. Controle 120 decima 8, transponder 5402. Autorizar 350 para Recife, Apero Whisky 50, decolada 10, curva esquerda para o Caracaju, controle 208, transponder 5402 para pushback acionamento no 952-7282. Autorizado, F728, chama táxi. Vai chamar táxi, F728. Salve Salvador, muito boa tarde, papapá, Mike Romeu Vitor, solicita cópia, gentileza. Decola 04, controle agora em 1208, bom voo. 208, boa semana, senhor. Você tá cópia? Gente, Mike Romeu Vitor, 1 minuto a cópia, mandei. Aguarda, Vitor, grato. O Vitor Bravo Whisky, Salvador. Salvador. Confirme a proibida pro destino. Começa. Para Teixeira, 217. 191, decola 04, controle agora 128. 1-7-7, mantém a posição. Deposição, deposição. 191, contato de vigilância. Contato de vigilância. Vitor Bravo, isso confirma pro ideal. Está autorizado para seguir direto o destino, o Vitor Bravo Whisky, em ascensão ao